Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quarta-feira, 9 de abril, em segunda discussão, o projeto de lei 2050-A de 2013 do deputado André Siciliano do PT, que obriga a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros a fornecerem registro numérico de identificação dos atendimentos. Pelo texto, os servidores terão que ter gravadas as solicitações de auxílio, bem como informar aos usuários a data e horário das comunicações efetuadas aos serviços de emergência. Uma forma de poder o cidadão fiscalizar os serviços prestados pelo governo do estado. As gravações, por sua vez, deverão ser armazenadas pelo prazo mínimo de 180 dias e, quando contestadas pelo usuário, deverão permanecer no banco de dados do sistema até que a controvérsia seja resolvida. Reportagem Ronaldo Ribeiro.